versão brasileira, Toninho Beat. Todo mundo sabe que o Patrese é o Patrese, e o original não se desoriginaliza, porque o original não pode ser desoriginalizado. Tragam toda a pólvora, mais pólvora, e deem tudo na mão do Patrese e um pouco também pro Marlon Beat, pra eles explodirem de vez o bagulho. Escutem a minha maldição. Quem ousar ficar parado e não dançar hoje vai perder o tesão. Vai ficar 7 anos sem fazer sexo. Tá doido? Patrese, cala-se! Diga pro capitão qual é o plano pra hoje. Pode doido aí, quase! Marlon Beat! Qual é a fita? Tá doido desde cedo! Vocês estão preparados pra sim. Diferença? Então podem apertar o play e que comece o baile do Patrese! E aí, a verdadeira paga na hora do norte do Brasil é minha TJ. Chegou, se prepara que agora o bicho vai pegar. Bora! Toca aí, DJ Patrese, sacode essa galera, bota. Põe mão, Jack, já pra cima! É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda vai, é o Patrese, vai, mão, top DJ do Pará. É o baile do Patrese, não adianta bora copiar. Começar. Quem comanda é o Patrese, o top bora DJ do Pará. É o baile do Patrese, não adianta ué copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. Aqui é bagulho doido, e não parando, tu tá no baile do Patrese, então segura essa pressão. Hoje Paysandu, dá um gritão aí. A galera do também dá um grito. Agora canta assim, ó. Nossa. Eu nem sei de quem é. É de vocês. Tá cheio meu DJ pra trás e invadir. Bora comer. Que comemos vara xereca. Vara xereca. Chegamos. Vara xereca. Vara xereca. Vara xereca. Vara xereca. Vara xereca. Cheguei, cheguei, cheguei. Olha o grito, olha o grito. Vai, vai. Galera de brava que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada. Mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. E aí, empresário Anderson? R.A. É Boutique? Fechadão sempre no bar. Namorar não dá. Namorar não dá, não. Namorar não dá. Namorar não dá. Namorar não dá. Namorar não dá. Namorar não dá. Namorar não dá. Namorar não dá. O quê? Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Toma caqueado. Toma no gingado. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho. Quer sentar na minha pila. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Lá vem, lá vem, vem. Eu me sabotei o copo dessa piranha. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, dois, três, pagadão, pra parar no bagulho. Três, dois, um, toma! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é tudo. Ai, que gata. Ai, que puta. Sabe? Eu viajo nela. Meu parceiro, meu patrão é Dilson de Assis. Olha, Dilson, o bagulho tá doido. Não tem jeito, pra passar pra um pau. Lá vai, galera, vai dançando, vai dançando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E quebra, quebra, quebra, quebra, quebra esse quadril. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Deixa eu puxar aqui, ó. Toma, Paulinho da Guida. E soca, soca, Paulinho da Guida. Mochila nas costas, nas costas, nas costas. Radinho na cintura. Olha o boné. Olhezinho pra trás. Bora caçar, bora caçar. Esse age, Paulinho, age, Paulinho. Paulinho da Guida. Toma no gingada. E eu vou no rei, vocês vão no rei. É só putaria. Vem, vem. Quebra. gata. E quem? Ela tá no crocodilo, Bad Supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela comigo também. Você, a Vila Sorri. O meu coração. Não pode falar isso, tá doido. Mas eu sei. De repente, tá é saúde. Em breve, eu me morri da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. O quê? Pra lá. E nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. Tem que tá pra lá, pra cá. Tem que tá pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. A tropa aí que tá no camarote aí, com bebida na mão. Bota pro alto aí e toca ela assim, ó. Tu vai beber da minha bebida, tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida. Fala, bebê. Tu vai fuder. Mas depois é fim. Fala pra você, Patrícia, fala pra você. Tu vai beber da minha bebida, tu vai fuder. Hoje ela vai sair comigo. Vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. Vai encontrar a tropa no baile do crocodilo. Não vai ter caô, vai ficar no camarote, vai ficar no camarote, vai ficar no camarote. Essa moral, nego, vem aqui em cima do animal. Vai ganhar alô, vai ganhar alô. Ô Paulinho da Adidas, alô DJ Neto MT, acho que manda. Explode o bagulho. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida, então para beber. Tu vai beber da minha bebida, então para beber. Tu vai beber da minha bebida. Um, dois, três, ai, ai, ai. Ai. Parceiro, nosso próprio também, parceiro Dinho, tá aqui com a gente, o cara que comanda lá em Otero, garoto. Bora, Diguinho, você tá no setor. Tem o ar de sua graça aqui, meu irmão. Fantasy lotado, meu irmão. Pra galera de coração também. Pra quem tá por ali pra trás, o meu parceiro David da diretoria. O cara que inventou um sapinho na Vila Sorriso, tá ali, ó. E aí, David? Ele é Simone. O Barreirinho também. Bora, Blake! Tá na área, bora, Sensage também. E aí, Pré? Ele? E o meu parceiro Elton. A amiga Bruxinha também tá na área. Bora, Bruxinha! Vai pra trás! Vai, Marlon! Bro. Alô, Chequinho! Eu quero provar. O cara é gerente da RIA, o cara é DJ, o cara é empresário, é tudo, meu. Tem quatro empregos ele. É muito firme, é muito firme, é muito firme, é muito firme. É muito firme, é muito firme. Calma, calma, calma, calma. Isso aqui, ó. Sapinho! Tô em coração, bagulho do raio. Agora! Vai! Vai! sabe que o Patrese é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava. Obrigado também a todos os nossos gizuras. Os gizuras do Crow. Os caras do momento. Tá aqui com a gente, valeu, viu? Eu tô voando alto. Pra cima! Vou na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Vou na minha luta e trabalhando dobrada. Agora, Fortíssimo. E o prefeito da pedreira. Bora, Júnior. Você também, o Alisson. Loucos Mojome. E o Tiaguinho do táxi, brother. Meu parceiro Doidinho também. Sim. Os empresários da Seasa. Tô aqui presente com a gente também. Quero abraço a vocês. O picadinho atribulado. Olha o picadinho, tô namorando. Pra suportar essa dor. O Marcelo Silva aí, Marcelo. Falta lá. Gilson Lanche, o melhor lanche da cidade. É Gilson Lanche, onde a minha produção passa bem. Só no X tudo, né? Vamos lá, tá na tela. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Toma, toma, toma, toma. Lembra dessa aqui, Paulinho? Marcona do Conselho 77. Joga pra cima! E quebra, e quebra, e quebra, e quebra! Lá vem, lá vem, lá vem! Tô aqui no crocodilo, tô aqui no crocodilo. Tô aqui no crocodilo, tô aqui no crocodilo. E vem, crocodilo, vem, vem, crocodilo. Põe um capacete, põe um capacete quando tu andava a pé. Elas não queriam não. Tu tem uma moto, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão. A lancha vem! Rabetão, rabetão, rabetão. Tu aqui no crocodilão. Empina o rabetão. Empina o rabetão, rabetão, rabetão. Põe um capacete, sobe em cima da motona. Solta o barulhinho, novinha se apaixona. A festa tá bonita, galo. Tá pai d'égua. Tá bacana, é a festa dos fogos. E é mais uma do galo. Esse é o respeito. Ele é considerado. Vai ser o prefeito, vereador de Quaracy, vai ser tudo. Presidente. E tá na área também, diz que beijo, Josi. Acabando aqui, já sabe onde é, né, Josi? Vamos lá, uma. Olha quem tá ali, o Bola do Bagaço também. E aí, Bola? Tá mil grau, vai. Que tem doida quando tô no crocodilo. As periquite doida. Moraes é o bicho. Foi até bom te encontrar. Acredite que eu amo. Olha a putaria. Eu tô no croco. Usando Duke Golden. Sempre trajado no... Bora, galo! Consequentemente, vai rolar o pente certo, tu indica. Essa noite vai ser. Vamos, filha, vamos, vamos! Ela bota a frente, pica o filho da corrente. Eu não aviso quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Sassoca, tinhora, você tá dando a via. Sassoca, tinhora, você tá dando a via. Sassoca, tinhora, você tá dando a via. Sassoca, tinhora. E fica de quatro, vai! Patrese saltou, o dessas piranha. O Patrese saltou, o copo dessas piranha. O Patrese saltou, o copo dessas piranha. O Patrese saltou, o copo dessas piranha. O Patrese saltou, o copo dessas piranha. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Agora apaga tudo. Sabe que perdeu. Perdeu pra quem? Foi a mulher pra sapatão. A mulher tá doido, mano. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra Jaime. Foi a mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. Pra sapatão. Quando ela fica no banheiro, é sal. A mulher pra sapatão. Toma, toma, toma, toma, toma, vai. Quebra, mulherada. José. Puxa, amiga, e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe pra trazer e vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa, amiga, e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe pra trazer e vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Quebra tudo, vai, vai, vai. E aí, Marcos? Essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Música aí, Zé. Tá comigo aqui, um abraço a você. Essa é a sua primeira dama, Carol. Bora pra cima. Olha o Fit Motel na tela. Tudo pra desce. Assim que acabar aqui o Vila Show, a gente se encontra lá no Republic. Vai até 5 da manhã, Dieguinho. Todo crocodilo vai pro Republic hoje, Badrese. Assim que acabar aqui, faz 3 da manhã. E a gente se encontra lá até 5. Girão, prepara tudo, meu gerente. Daqui a pouquinho o Republic. Vamos tomar uma lá, vamos tomar uma lá. Vamos lá. Bora, Badrese! Só quero que tu não libera cachaça lá pra te ver, cansado. Pau vai te achar. Esperando pro clube. explodiu lá. Tá tudo em casa. República daqui a pouquinho. Até 5 da manhã, papai. Bora, galo. Resolve tudo. Entra assim, sai mulher. É nesse vai e vem. Entra assim, sai mulher. Entra assim. Lá, lá, lá. Entra assim, sai mulher. É nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai mulher. Agora! Ela senta se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta se acaba, vai descendo até o seu disque me. Vai começar, vai descendo até o chão. Fica de quatro, fica de quatro. Vai descendo até de... Para Luiz, o Leozinho do aí, parceiro Ricardo. Tá aqui no centro agora do animal, valeu, viu? Vai começar. Vai bola, rebola, rebola, rebola. Bate. Ela fica com as barras, patinha no chão. As barras, patinha no chão. Rafael também, Nascimento. Ele é essa primeira dama. A Tamires Alencar. Tá comigo. Você repartiu meu coração. Isso é pra todos, não quero mais. Eu não servia pra você. E de uma... Bora, boneco! Bora, boneco, prepara aí. Quando descer, a gente vai tomar todas aqui em Goraci, meu. Tô me vendo. Aquela do Las Vegas lá. É de manhã, no melhor ponte de no babaca boa. Você vem aguar, parceira tudo isso, bem tá aqui, gente. Curtindo no... Tá num setão da Limora, Tuzão! DJ Dieguinho junto. Cê bro. Feliz da vida aí, a galera do Flamengo, feliz da vida, ganhou a Libertadores, o brasileiro e tá no Mundial, cadê o gritinho das virgens? São mentirosas, cadê o gritinho das virgens? O gritinho das solteiras, quem tem vizinha fofoqueira, joga a mãozinha pra cima e dá o grito também. Quem tem amigo corno faz barulho. Quem tem amigo viado dá o grito. Bora, bora. Ó. Vai. Shake. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Olha o Spike, o bigode, o cavanhaque mais lindo do estado do Pará. É do Spike. Olha o Spike. Tá comigo, moleque do raio. Já vem, vem. DJ. DJ. Isso não é legal. DJ. Isso não é legal. Passa mal, passando mal, passando mal, passando mal, bebê. Só não pode passar mal se tu beber. O quê? Pra trás e te passar o sal. O sal, o sal, atrás e te passar o sal. O sal, o sal, atrás e te passar o sal. O sal, o sal, atrás e te passar o sal. A união do sapato tá comigo. Amor, tô tentando te ligar, só tô dando deixa esse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no croco, eu tô no croco. Alô, Filipão! Tô no croco. Bora, Felipe! Bora, de esquimê! Prepara tudo hoje lá no República e garante! Eu tô no croco, eu tô no croco. Você é meu gerente, isso é top, garante! DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, chamei os contatinhos, que hoje tem rock. É muita onda, mano. É de Lembo, esse rock. E na 4x4, as bandidas endoidando. Prepara tudo! Grave detonado. E o bagulho vai ser do rock. Vale, mostrei que a firma é forte. Peguei minhas bandidas e levei pro camarote. Na hora das... Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver, digo aquela nem olha pra você. Eu queria um desse mais cedo, tu não pega pra mim, viado. Chega, e ela maeta demais. Não me queria ir agora. Só porque eu tô de pistola. Valeu, Spider! Olha o Spike, moleque. Trouxe esse óculos pro Patrese e zero bala. Tá filé, meu irmão. A gente mete no escuro aqui, mesmo. O gigante é a cúpula na parada. E a Spike? Se não tiver, digo. Bora, moleque doido! Mochila nas costas, radinho na cintura. Você nem vai no boné. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás. Alô, Bruninho! Puta, mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás. Só caçando puta. Mochila. Quem tem vizinha fofoqueira aí, dá um grito! Bonézinho pra trás. Comigo também é bola! DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto, vou pegar várias delas! Henrique de Ferraz comprou uma moto, vou pegar várias delas! No grau, grau! Só não passa mal no grau, nós pega uma meteca! Janissa! Aí olha o troco, no black na voz, na voz, na voz, na voz! Na voz! No bagulho doido! No crocodilo! O baile do Patrese! O homem do baile chegou! Junto com o Marlon Beach! E o nosso grupo também, sua resenha da P2, aqui do nosso lado esquerdo também, obrigado, viu? Quem não mais por aí? Parceiro Rolf também, a Ingrid, obrigado, viu? E o boneco, e o Igor do Posto Ana também tá aqui, ó! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de boa? Que tá no tempo. Esse óculos tá firme, Spike. Curte a vida. Obrigado, um beijão pra você. Mas eu não quero me meter na relação. É bagulho doido. Pera da moral pra vacilão. Mostra pra esse senhor canhoto. Sabe demais. Tá vindo. E seria duvidado que tu é capaz. Então você chuta o balde. Cudu, é dia de baile. O Patrese é do croco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido. Tá igual o Brad Pitt aí. Vem com o Patrezinho. Eu me empolguei com esse óculos. Tá com a boca e putaria. Vem com tia Miritão. Mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Mas eu só quero ser feliz. Brasil. Agora! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. Tudo isso é? Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. E o quê? Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Todo dia com a dona, o bruta no baile todas. Fala, Toninho! E o nosso empresário Toninho, ele com seu mais novo empreendimento aí, ó. É a nossa cúmplice, ó. Cara que comanda a nossa 8 de maio aí. De novo. É o nosso empresário Toninho! Não troco minha favela por nenhuma. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. E o quê? Ando cregador. Bora, Carla, bora, Ju. Tu beijo. Bora, Bruna. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra ter. Tudo vocês com ela. Mas nós nem conversa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei no Mandela. E o quê? Que eu me joguei no Mandela. Você e você. É agora que não. Ei, louco, no bailão. Crocodilo é pressão. E um popozão no chão. É pressão. DJ Patrese. No chão. Bora. Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Mas eu vou falar um negócio aqui. Galera do Paysandu, dá uma vaia bem alto na galera do clube do Remo. Gostou, Marlon Bicho? Vou chamar de novo. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Então te liga agora nesse bagulho aqui. Cadê a torcida do clube do Remo? Dá um grito! Torcida do Remo! Dá uma vaia na galera do Paysandu também! Eu não vi não, galera do Remo. Dá uma vaia na galera do Paysandu. Quem tá solteiro, joga pra cima! Joga pra cima! E bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! O eu tô solteiro! Five, four, three, two, one. Now it's time to have fun. Joga, joga, joga, joga. Esse negócio. Cara, de qual assim é muita onda, velho. Olha o meu gerente Marcelo, acabou de chegar. Ele é sua esposa. Meu gerente Marcelo do Ponte. Um dos melhores gerentes do estado do Pará também. Fala, Jaque! Fala, Marcelo! Vamos pra cima! E quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Sabe o que eu vou fazer, mano? Bicho? Joga, joga! Só quem tá solteiro, só quem tá feliz, joga pra cima! Joga, joga! Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance! Segura, Marquinho! Segura também assim, ó! Carro. Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Joga o celular pra cima aí, o celular. O isqueiro acende tudo. Joga tudo pra cima e acende. Acende que o bagulho vai endoidar. Acende que o bagulho vai endoidar. Joga o celular pra cima, joga. Galera de Quaraci, joga pra cima. Galera de Belém, também joga pra cima. É a festa dos fogos. E o gigante detona tudo. Joga pra cima. Joga pra cima e dá-lhe pro lado. Dá-lhe pro outro. Dá-lhe pro lado. Dá-lhe pro outro. Dá-lhe pro lado.